O Evangelho no Lar. Todos nós temos problemas de qualquer ordem e nós nos debatemos em solucioná-los, normalmente delegando para que terceiros o façam. Nós esquecemos que a nossa natureza é espiritual, que nós estamos apenas estagiando na carne. Portanto, os nossos remédios devem ser dados ao Espírito, ao ser eterno que nós somos. Os males que nos acometem têm as suas origens sempre iguais: o desconhecimento de nós mesmos e a falta da conexão com Deus. A doutrina espírita nos apresenta um caminho: o estudo do Evangelho no Lar, que nada mais é do que serenar, agrupar a família e fortalecer os nossos laços de união. Refletir sobre a leitura escolhida e relacioná-la com os fatos ocorridos em nossas vidas. Do ponto de vista prático, esse simples fato já opera em todos os participantes uma organização mental e emocional, modificando nosso estado de ânimo de forma visível. Analisando pelo lado espiritual, a mudança é ainda mais positiva, porque vamos agregando os ensinamentos verdadeiros que respondem aos nossos anseios. Elevamos o nosso padrão vibracional a ponto de nos tornarmos receptores das energias benéficas daqueles espíritos mais elevados que nos visitam, a fim de nos instruir e nos ajudar. Ainda, os benefícios dessa reunião eles se estendem por todos, encarnados e desencarnados, esclarecendo e modificando as nossas atuações em todas as esferas. Também criamos uma atmosfera de proteção no nosso lar, pelo simples processo da sintonia, que atrai os espíritos simpáticos e mantém afastados aqueles que se encontram numa frequência mental mais baixa, naturalmente pelo excesso de luz. Como em qualquer estudo, cada um de nós retém de acordo com a sua capacidade de entendimento, gerando, sendo a escolha do assunto dirigida pelos irmãos do plano invisível, que nos intuem por pensamento, nos trazendo através do Evangelho as respostas que buscamos e precisamos para uma vida plena e verdadeira. Se você não conhece, experimente, é fácil. Escolha um horário e dia da semana fixos. Convide os familiares da casa. Coloque uma toalha branca sobre a mesa com água e o Evangelho segundo o Espiritismo. Na hora marcada, um dos participantes faz uma oração, pedindo que Deus lhe traga a lição necessária e solicite a presença dos bons espíritos. Após a leitura, comentário dos presentes em torno de 20 a 30 minutos e finalize com uma prece de encerramento. Fazendo isso, a gente verá o quanto a nossa vida se modifica, o quanto aqueles problemas que todos nós temos começam a se tornar mais leves, as soluções começam a ser apresentadas de uma forma natural. É uma terapia que não custa nada e que está ao alcance de todos nós. É trazer Deus para dentro da nossa casa. Que a gente possa se utilizar desse recurso verdadeiro e agradecer sempre a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Que assim seja.